Bom dia a todos. Quinto domingo da Páscoa. A fé cristã consiste na íntima comunhão com Jesus ressuscitado. Esta comunhão é para toda a vida e é capaz de transformar pessoas e povos. Ela nos leva ao compromisso com a realidade humana, dando bons frutos de paz, esperança, justiça, amor e perdão. Esta missa será celebrada pelas seguintes intenções, pelos seguintes falecimentos: Bruno Rocha da Cruz, Hilda Rocha de Souza, Ivando Ribeiro de Souza, Dulci Ribeiro da Silva, Alexandre Pereira, Zenideia Lima de Oliveira, 7 meses de falecimento, Dirce Ferreira da Silva, Marcílio Venerando Muniz, Célia de Almeida Cardoso, Hélio de Souza, Tereza Venerando, Isaura de Macedo, Sebastião Cesário, Elisete da Silva Cesário, Antônio Martins Peixoto, Teófila Maria, Vera Maria de Oliveira Cesário, Rita Macedo do Nascimento, Natalina Macedo Braz, Irineia de Sá Freire, Ronald de Sá Freire, Margarida Galvão, Acidália de Oliveira Cesário, Isalto de Macedo, Maria Genuína de Macedo, Totico Carneiro da Costa, em ação de graças por Rodrigo Gonzalez e pela recuperação de saúde de Roberto Ramos, Paulo Roberto e Querina Alves de Oliveira. Fiquemos todos de pé para recebermos o nosso celebrante, Padre João, junto com toda a equipe de altar. Espírito Santo, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bom dia para todos. Hoje é grande dia, mas não tinha ainda. Por quê? Porque está faltando. Pois é. Então, e quem são os pais e as mães? Crianças que vão levantar as mãos. Tem poucos pais para muitas crianças. Né? Vamos então pedir o perdão dos nossos pecados, acompanhando o ato penitencial. No dia de Cristo, nós somos convidados a ir para o dia do Pai. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós.

esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Mas se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Meus amigos, minhas amigas, principalmente hoje quero me dirigir a vocês que vão fazer a primeira comunhão e aos pais aqui presentes. Hoje nós ouvimos mais uma historinha dos contos. Quem de vocês a plantação de uva, a videira? Ninguém? Olha, a videira, ela tem um ramo muito compridos, né, para não cair no chão, para que o cacho de uva não no chão. E quando der o cacho de uva, tem que cortá-lo, ele não. E depois daquele tronco, dá, né, rápido, rápido, e dá um cacho de uva. Ele tem que anotar aqueles ramos que tu. Então Jesus viu e ele disse: eu sou a árvore verdadeira e todos como os. E um ramo só se ficar unido ao de onde vai botar, vai pegar toda a seiva para crescer. Bom, então a vida para que a gente crescer. Tem gente que só quer comer, comer e comer mais do que sabe. Agora, todas as coisas, comer muito vai dar certo? Também não dá. É. Olha, por isso, nós temos que podar a gula, podar egoísmo, podar a nossa liberdade da vida. E quando cresce, quer usar droga. E a busca dos prazeres. Então, fruto bom, ver unidos e a sua criança. Há uma semana, vocês, amigos, vão participar de Jesus. Uma coisa tão, tanto valor. Porque Jesus dá a gente nesta tão pequena idade. Como é do pensar nisso, dia nosso. Queremos pensar, mas de providencia uma comida que vai nos dar comunhão. Então, que é Jesus, hoje ouvimos muitas esta semana, que quem na mente, que tem na união, boca, não é só ter o corpo de fisicamente para o seu amor, a sua, a vida eterna traz. E vejam, quando a pessoa está tendo comunhão e serve como pão da vida eterna. Corpo morre, passa para a vida eterna. É bonito, sagra ao sagrado de Jesus. Ele promete, quem se consagra, fazendo 9 primeiras sextas-feiras do mês, recebendo o que Jesus garante. É lindo e culpa. Ninguém ficar desiludido. Ah, a vida está. Ele nos dá certeza. Olha, uma vez, eu estava. E eles me pediram para eu ir para um casal. E eu fui. Eles me pediram consagração da ação de Jesus. Com o quadro de Jesus sagrado. E lá, o Senhor era um tesouro. Por que que estava fechado por assim alto? Tinha um filho adulto deficiente. Com 2 meses de idade, tinha uma pai. E a mãe fazer tudo. Eu fiquei emocionado com isso. Depois de algum tempo, o filho morreu. Eu nunca vi a mãe pela mãe, que é tudo por ele, nada. Então, mas desceu tanto. Passou algum tempo, padre, um senhor muito na missa, para uma capela, passei a confissão, disse confissão com o resto das forças, mas foram últimas palavras. Era a volta da missa, recebeu. À tarde me avisou. Era sagrado do coração. Uma coisa tão e tão forte, dono, cumpre a promessa. Não somente vida, mas para toda a idade. E o fruto que nos dar, se nos a ele, na comunhão, força. Você se preparando para a primeira, Jesus, como eu gostaria que os pais aqui presentes, vocês todos, para participar. Agora, na semana, minha sobrinha, ela fez primeira comunhão. Na Polônia, você faz a primeira comunhão em paróquia, na quinta santa, última ceia, em dia. Na ceia, todos estão lá na via. Nós, no sábado, estão presentes na vigília para a roupa de primeira comunhão. No domingo da Páscoa, comungam o pai e a mãe de um lado e do outro lado, junto com os sexta-feira santa. É, na segunda, vai a Ilamar, comunhão, testemunho, tirar uma lembrança aqui, 5 dias. E aqui minha mensagem para os pais. Façam sua confissão para comungar com os vossos filhos. Acompanhem eles. Convidem os padrinhos, madrinhas. Porque que adianta fazer uma festa só para criança quando falta esta presença dos pais? Parece que a Eucaristia só tem valor para a criança e para os pais, não? Como que é importante que este ano fazer as confissões no incêndio que tem? Não! Quantas vezes eu não tinha o quê? Alguém não sempre arranja desculpa de que e nos rezem por essas que eu vou fazer união para que seja gerante. Mas eu sei que aqui não vem isso se trouxerem. Nós temos crianças bem, não tem pela da maré. Se alguém criança, é, então o perigo está perdido. Sim, vejam que coisa. Mas criança andava na igreja. Não tinha esse. Hoje, esse apoio, que eles possam sempre se alimentar da Eucaristia, a palavra de Jesus. Que para unir, ele vai dar, estarei com ele. E a pessoa é isso. Estejamos nesta graça. Então vamos pedir hoje muito amor, né? Domingo importante. Hoje, nesta missa, além desta intenção, peço adolescentes. Há poucos anos estava aqui na casa. Hoje há tempo de anos, estão fazendo aqui adolescentes. Assim mais, ontem tivemos ações grandes por mais, né? Vamos então, que é a ideia, nós só podemos dar fruto se estivermos unidos. Fiquemos em pé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Santa Igreja Católica, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Vamos acompanhar as preces da comunidade. O Senhor Jesus disse-nos hoje no Evangelho: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Unidos a ele, peçamos com confiança. Pela Santa Igreja de Deus, para que os católicos, individualmente e em comunidade, permaneçam unidos ao ressuscitado e deem frutos para a glória de Deus Pai. Rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelos ministros da Igreja e por todos os batizados, que sempre levam da salvação, rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelas famílias, para que sejam verdadeiras escolas de amor e fé, transmitindo às novas gerações o mandamento do amor a Deus e ao próximo, rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Por nós, que hoje nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, para que saibamos testemunhar com nossa vida o mandamento do amor. Rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Nas intenções da missa, em nome dos falecidos, a todos, saúde de Roberto Ramos, querido, pelos nossos adolescentes, pelas crianças, não, pelos artistas, para elas, rezemos. Nosso Deus, que conheceis a vinha que nós somos e cuidais dela como bom agricultor, fazei-nos permanecer unidos a Cristo e produzir muitos frutos em seu nome. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Pelo sublime diálogo deste sacrifício, nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade. Concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus.

Senhor, te agradecemos por esta santa comunhão que acabamos de receber todos. Obrigado por todas as crianças que se preparam para a primeira Eucaristia. Obrigado pelos adolescentes que fazem EAC hoje. Por todos os pais que cuidam dos seus filhos, orientam, trazem para a igreja. Por todas as graças que recebemos nesta semana. Oremos. Ó Deus de bondade, permanece junto ao povo, vosso povo, e fazei passar da antiga e nova vida àqueles a quem concedeste a comunhão nos vossos mistérios, por Cristo Senhor nosso. Então, no domingo que vem, o grande dia, a primeira comunhão, numa missa especial, né? Começando o mês de maio, mês de Nossa Senhora. Todos os dias teremos o terço e a ladainha de Nossa Senhora, antes da missa de manhã e da noite. E, a partir do dia 4, uma novena. A Nossa Senhora Maria passa para frente o dia 12 às 17h30 no Saúl. Convidamos para partir. E no dia 13 vai ter a procissão solene às 18h. Domingo que vem tem também almoço das mães, né? Então podem para ele. E à tarde, como falei, é a reunião. Os convites para almoço, que com certeza estarão aqui contigo, tá bom? Mas bom dia. Então, como o padre falou, no próximo domingo também o almoço das mães. Estarei lá e nós estamos hoje com uma promoção. Estamos de promoção. O convite, ele é R$20 antecipado. E hoje, especialmente, 4 convites a R$50. De 4 convites a R$50. Estarei lá no final da igreja esperando vocês. Obrigado. Então, isso é para os gulosos que comem 4 almoços, né? Tá bom. E dos outros avisos, que no dia 19, também sábado, vai ter oração de 1000 Ave Marias a partir das 11 horas. Beneficente dos caminhos de Nossa Senhora e as carteiras no valor de R$25, a secretaria também pastoral da acolhida. É muito viagem para a Europa, né? Agora também bom, como 15 pessoas estão ontem dias de uma segunda etapa que nação a pé para Aparecida, né? Querem fazer 120 quilômetros nesses 4 dias. Grupo Jovem Metanoia, anos, levando o texto da misericórdia cantado. Caso interesse ou conheça algum que deseje receber, entrar em contato com o Grupo Metanoia ou com a paróquia. Acontecem nas sextas-feiras, às 20h30. Estão abertas inscrições para acesso arquidiocesano da Divina Misericórdia, que será no dia 23 de junho, aqui no. E um ensino para catequese, uma turma vai fazer primeira comunhão. Espero que todo mundo vai continuar na perseverança. Quem sabe seria também bonito presente para essas crianças levá-las, né, para a Aparecida do Norte no dia da nossa peregrinação. Temos no final de agosto, tem possibilidade para ficar também no hotel ou também só avisos para retornar no dia seguinte. As inscrições, como sempre, na Secretaria da Paróquia. Esses avisos para hoje, e mais um, o Lexio Divina, as leituras. Ontem chegou esse número para mês de maio e junho. Podem adquirir ou na Secretaria de Eucaristia ou lá no bazar, no valor de R$8. E é um aprofundamento maravilhoso para estudar a de Deus. E agora quero convidar os aniversariantes, quem fez aniversário nesses dias. Tem a tia. Quem mais? Vamos cantar parabéns. Nossos irmãos e irmãs, o Senhor vai derramar o seu amor. Nossos irmãos serão abençoados, porque o Senhor, seu amor, derrama, derrama, derrama, sempre seu amor, derrama, derrama sobre seu amor. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que sua morte deu, vos deu a eterna liberdade e vos conceda por sua graça a herança eterna. E vivendo agora retamente, possais no seu unir-vos a Deus, no para qual pela fé já ressuscitaste no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.